Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Tendo muito empreendido fazer da vida de Jesus uma narração coordenada dos fatos que se realizaram, como os transmitiram os que foram deles testemunhas oculares desde o princípio e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, dar-te por escrito uma narração em ordem, para que conheças a verdade das coisas em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já de idade avançada. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem da sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume do sacerdote, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Toda a multidão do povo estava orando da parte de fora à hora do incenso. Então apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor Deus, em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo o anjo, ficou perturbado, assaltado de temor. Mas o anjo lhe disse: não temas, ó Zacarias, porque tua prece foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamará João. Terás muita alegria, muitos se alegrarão também com teu nascimento, porque João será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, já desde o ventre materno estará cheio do Espírito Santo e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. João irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes, de modo que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Mas Zacarias perguntou ao anjo: como poderei ter certeza disto? Eu sou velho, minha mulher também já é de idade muito avançada. Respondeu o anjo: Zacarias, eu sou o anjo Gabriel, assisto diante de Deus. Fui enviado a te falar e a te fazer estas boas novas. Pois bem, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Esperando Zacarias, estranhava porque ele se demorava no santuário. E quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, perceberam que ele tinha tido uma visão no santuário. Ele falava por mímica, mas continuava mudo. Cumpridos os dias do seu ministério, se retirou para sua casa. Veio a calhar este início do Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Lucas, que foi o grande secretário do apóstolo São Paulo, como São Marcos foi o grande secretário do apóstolo Pedro. Todos nós precisamos de gente firme à nossa volta. Então, vejam que coisa interessante. O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Quando o homem tem fé, tudo se torna fácil. O que é que nós temos aqui? São Lucas escreveu o seu Evangelho dedicado ao excelentíssimo Teófilo. Era um senhor de prestígio daquela época, se interessou pela história do Cristo. Então, Lucas resolveu escrever para todos os estranhos, ou não iniciados, ou não integrados no cristianismo, simbolizando essa gente estranha nessa figura de Teófilo. Palavra que, segundo o idioma grego, significa amigo de Deus. Theos, Deus. Philos, amigo. Teófilo, amigo de Deus. Para todos aqueles que, embora não tendo uma crença firme, respeitam Deus e acreditam em Deus. Como até hoje estamos aqui conversando. Muita gente que diz, não, eu não tenho religião, nem quero saber dessa conversa fiada. Mas em Deus eu acredito. Caso do Teófilo. Quem é amigo de Deus, mesmo não tendo religião, venha para cá, para a LBV. Então vemos a gênese da chegada a este mundo do grande precursor de Jesus chamado João Batista. Esse João era João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Mas acontece que Zacarias era um sacerdote velho, olha aí, sacerdote, podia casar. Pelo fato de estar casado, não foi relegado a plano inferior, porque se Deus condenasse o casamento do sacerdote, então não ia deixar João nascer de um casal cujo chefe, cujo cabeça, era um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Acima de mim, Deus sabe o que faz. São Pedro não era casado, os apóstolos não eram casados. Mas vejam que coisa excepcional. Zacarias já era velho, Isabel, sua mulher, também era velha. Chega o anjo Gabriel e diz: preparem-se que vem aí um garoto. Aí o Zacarias, apesar de sacerdote, provou que não tinha fé. Mas como é que pode? Eu já estou borocochô. Minha mulher também já está borocochéia. Ô anjo Gabriel, está esmangando conosco? Aí o Gabriel não gostou e disse: já que duvidas, portanto, provas que não tem fé, então vai ficar mudo até o dia do nascimento de João. E ficou mudo! Ficou mudo. Agora a coincidência. São Paulo falando a São Paulo. Eu citei exatamente o versículo. A fé é a substância das coisas desejadas. Com fé, tudo é possível. Porque pela fé o poder de Deus se transfere para o homem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois bem, em homenagem a todos aqueles legionários de São Paulo, eu vou ler hoje as palavras do apóstolo São Paulo sobre a fé. A maior página que eu já vi sobre a fé. fé é a substância das coisas desejadas. É a certeza das coisas que não aparecem. Pela fé, os antigos alcançaram vitória. Pela fé, nós entendemos que foram formados os séculos e os mundos pela palavra de Deus, para que o visível sempre fosse feito do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus muito maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho aos seus dons. E ele, estando morto, ainda fala por ela. Pela fé, Enoque foi trasladado para que não visse a morte e não foi achado, porque Deus o trasladou. Porque antes dessa trasladação, teve testemunho de haver agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que fala de Deus prove que acredita em Deus e que Deus é o Salvador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, depois que recebeu resposta de coisas que ainda não se viam, temendo, respeitando o Senhor Deus, foi aparelhar uma arca para livramento da sua casa, pela qual condenou o mundo e foi constituído herdeiro da justiça, que é pela fé. Pela fé, aquele que é chamado Abraão obedeceu para sair em demanda da terra que havia de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele se deixou ficar na terra da promessa como em terra alheia, habitando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e fundador é o Todo-Poderoso Deus. Pela fé, até mesmo Sara, que era estéril, recebeu a virtude de conceber, ainda fora de tempo e da idade, porque creu que era fiel aquele que lhe havia prometido isso. Pela fé, de um só homem, e esse já como morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está à borda do mar. Na fé, morreram todos eles, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, saudando-as, confessando que eles eram peregrinos e hóspedes sobre a terra. Porque os que isso dizem declaram que buscam a pátria, e se eles tivessem por certo memória daquela de onde saíram, teriam na verdade tempo de voltar para ela, mas agora aspiram a outra pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se digna de se chamar Deus deles, porque lhes aparelhou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac, quando foi experimentado, ofereceu seu filho unigênito, aquele que havia recebido as promessas, de quem se havia dito, porque de Isaac há de sair a estirpe que há de ter o seu nome. Abraão sabia que Deus podia ressuscitar Isaac dentre os mortos, por onde o recobrou também nessa figura. Pela fé também Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que tinham de vir. Pela fé, Jacó, estando para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José, inclinou-se profundamente perante o fastígio do seu cetro. Pela fé, José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs sobre seus ossos. Pela fé, depois de nascido, Moisés, o tiveram seus pais escondido 3 meses, porque ouviram um menino formoso, não temeram o mandamento do faraó. Pela fé, Moisés, depois de grande, disse que não era filho da filha do faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que gozar da complacência transitória do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo Jesus do que os tesouros egípcios, porque olhava para a recompensa de Deus. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a sanha do rei, porque esteve firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que não tocasse aquele que matava os primogênitos. Pela fé, eles passaram o mar vermelho como em terra seca. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois do sítio de 7 dias. Pela fé, Raabe, que era uma meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque recebeu os mensageiros em paz. E que mais direi ainda? Faltar-me-á por tanto tempo se eu quiser falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas que pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, taparam as bocas dos leões e suspenderam a violência do fogo e evitaram o fio da espada, convalesceram de enfermidades, foram fortes na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres recobraram seus filhos mortos por meio da ressurreição. E uns foram torturados, não querendo resgatar sua vida por alcançarem melhor ressurreição. Outros sofreram ludíbrios e açoites, e além disso, cadeias e prisões, foram apedrejados, foram cerrados pelo meio, foram tentados, foram mortos ao fio da espada, e andaram vagabundos, cobertos de peles de ovelhas, de peles de cabras, necessitados, angustiados, aflitos. Eram homens de que esse mundo não é digno, errantes nos desertos, nos montes, e escondendo-se nas covas e nas cavernas da terra. Todos eles provados pelo testemunho da fé, ainda contudo não receberam a recompensa prometida, tendo Cristo disposto alguma coisa melhor a nosso favor, para que eles, sem nós, não fossem consumados. Viva a LBB! Viva o PBB! Viva o Brasil!